comboio, na paragem do autocarro, à espera do comboio, na paragem do autocarro, à espera do comboio, na paragem do autocarro. Boa tarde, bem-vindo à playlist do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Eu sou o Miguel Bittencourt e estarei convosco até às 21 horas. A playlist de hoje é composta exclusivamente por músicas da autoria de compositores e músicos portugueses, umas, naturalmente, cantadas em português, outras em inglês. Umas calminhas, outras barulhentas. Abrimos a emissão de hoje com Clã e a interpretação de Lá Embaixo, música de Sérgio Godinho, e uma das contempladas no álbum ao vivo Afinidades, que juntou estes dois grandes nomes da música portuguesa no palco do Rivoli em 1999. Continuamos com Lina Martini e a música Bom Partido, seguidos de Luís Severo com Primavera. Deixe-se ficar desse lado. A espera certa, o passo incerto, diz que está pronto para sentar. É bom ouvir te é o texto. Leva-me fora para jantar. Tenho um bom carro, um bom emprego, uma poupança a engordar. Diz que ser pai não mete medo, mas não se importa de esperar. Que está partido, que cai para dentro sem saber se pode ser um bom marido. Um homem só de uma mulher. Sem saber aos sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Teu cabelo avermelha as tuas sardas, perfume ao alto da serra, desenrola o novelo das vontades adiadas, urgentes como o dia que encerra. Quisemos correr, fazer parte da terra, ir em paz sem voltar em guerra. Ali à espera, gigante à primavera, esquece o drama. Que o fim da tarde nunca vai ser noite, e em cada peito há um instante que canta a liberdade. Só me reconhecem beijos teus, sabem sempre a hoje beijos teus. Dás-me um dia inconsciente, mas devolves-me a noção só quando for mesmo importante. Dás-me o futuro que tu chamas de presente, por ser já a concretização do que para mim é tão distante. A liberdade em estar longe e não querer estar perto, abrir o meu peito ao teu choque elétrico. Se há gente ali à espera para estragar a primavera, não descanses. Que o fim da tarde não quer mais ser noite, e em cada peito há um instante que canta a liberdade. Só me reconhecem beijos teus, sabem sempre é hoje beijos teus. Solta besteira, agora canta liberdade. Só me reconhecem besteira, liberdade. Sabem sempre hoje besteira. Luís Severo e, antes dele, Linda Martini. Continuamos com Samuel Uria, com a colaboração de Manuel Cruz na música Lenço Enxute, seguidos de Dead Combo com Rodada. Votos de um excelente fim de tarde de sábado. Precipitado consigo chover. Não é um adágio. Canos passeios que um homem só não chora porque não consegue. Empresta-me esse fulminado luto. Ser masculino é ter-se o lenço enxuto. É só o tempo de me maquilhar de pranto transparente a cor de mulher. Não nasci pedra, nasci rapaz. Só não chora por não ser capaz. Os homens fazem fogo com dois paus. Eles fazem fogo por troca. Ensino-te a queimar. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. We'll be right back. Dead Combo, um duo constituído por um cangalheiro e um gangster, Pedro Gonçalves e Totrips. Noise Earth traz-nos It's Easy to Be a Marathoner Even If You Are a Carpenter, uma música dedicada a Francisco Lázaro, carpinteiro e atleta português que pertenceu à primeira equipa olímpica portuguesa nos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo, onde participou na maratona, tendo, infelizmente, desfalecido durante a prova e veio a morrer poucas horas depois num hospital daquela cidade sueca. Francisco Lázaro é também a personagem central do quarto romance de José Luís Peixoto, Cemitério de Piantes. Procurem pela história de Francisco Lázaro, vale a pena conhecê-la. It's when it's growing up that something is not right. You run more than one July. You have 24 and I would go there, go there and fight with him. It ain't reached the 29. It tried 780 times. I would go there, go there and fight with him. Dance across the water. Sábados, Miguel Bettencourt traz a sua playlist ao Rádio Clube. Playlist. Ao

encosto ao vidro um anel de brilhante. É de fancaria a fingir diamantes. Salto à janela com muita atenção. Ponho uma escuta, bate no coração. Sabem que me escondo na pele. Ninguém comparece ao meu rendezvous. Porta atrás, porta pelo corredor. O foco de luz no último extintor. No espelho esgarro um sorriso cruel. Atrás da última porta, cama de do céu. Salto para cima, experimento. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Aos sábados, Miguel Bettencourt traz a sua playlist ao Rádio Clube. Dos Sétima Legião e antes deles BAN com Irreal Social e GNR com Bellevue. Vamos fechar a primeira hora da playlist com Chutes e Pontapés. Na segunda hora teremos duas pérolas da coroa terceirense, Maria Bettencourt e Goma. Continuação de Boa Tarde, até já. Gritos mudos. Esgotam-se as rodas. Playlist com o Miguel Tenco. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. It's a mystery where all the actors turn to gadgets. Incomplete, is this the way? Incomplete, is that the way? Reel it on. Why there ain't no sunset at Bem-vindo à segunda hora da playlist do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Eu sou o Miguel Petencourt e assino esta playlist ao longo de 2 horas, aos sábados, das 19 às 21 horas. A sessão de hoje é composta exclusivamente por músicas da autoria de compositores e de músicos portugueses, e já por cá passaram nomes como Sérgio Godinho, Luís Severo, Linda Martini, Dead Combo, entre outros. Poderão ouvi-los no podcast que será disponibilizado na próxima semana, entre terça à quarta-feira, no Facebook da Playlist, em facebook.com/playlist.rca. A abrir a segunda hora da playlist, ouvimos Real It On, um tema do álbum de estreia da Maria Bethencourt, com título homónimo, apresentado ao vivo no passado dia 5 de abril no auditório do Ramo Grande, na Praia de Vitória. A Maria é acompanhada por um grupo de luxo, não se tratasse de Donovan Bethencourt no baixo, Filipe Gonçalves na bateria, Rui Almeida nas teclas e Luís Gil Bethencourt na guitarra. É um álbum que vale francamente a pena ouvir e ouvi-lo com atenção. Prosseguimos com música portuguesa, lá está, Frankie Chaves e The Legendary Tiger Man com I Don't Belong e I Finally Belong to Someone. I don't belong here, no doubt about it. This life I'm living, she bribes me in. These feelings I feel, they urge and shout. I don't belong here, I don't belong. The world outside seems so much better. Eventually snap my pride. Feels like I'm standing on the ceiling. Excuse me for choosing freedom. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bethencourt. you're angry. I see you leave. Maybe we're through. If you walk out the door, I heard you scream. And I saw you cry. Guess I went too far. I know I fucked it up. All I ever wanted to was truly belong to you. But to truly belong to you, with all my body and soul, I must forgive myself for all the fuck-ups, all my late-night hunting, all the shots of Jack and all the drugs that kept Mr. Hyde awake. Well, I narcoleptically slept, and then maybe I can lay my head on your small round belly and tell you that all over me, and that feels good, and I guess I finally belong to someone. Do Barreiro chega-nos Fast Eddie Nelson, um rapaz que faz rock and roll e blues como Mandalay, com a música Blues Walking Like a Man, seguida de Mazgani com The Poet's Dead. Blues walking like a man, make you do things you don't really want to do. I'm talking to you. I ran around about every alley in this town, and I found out this need will bring you to the ground. Blues walking like a man. Hey, yeah. Playlist com Miguel Bettencourt. Mazgani, cantor e guitarrista natural do Irão e radicado em Portugal desde 1979. Tem, portanto, anos mais do que suficientes para que possamos considerá-lo um dos nossos músicos. Antes de uma curta pausa para publicidade, A Charm, de Old Jerusalem. Injured skin met scorching sábados, Miguel Betancourt traz a sua playlist ao Rádio Clube. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Betancourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Que é fácil esquecer, controlar as tuas emoções. Tira as medidas às horas, aos dias que perdes sem motivações. De que te importam boas sensações se tu não as sabes viver? Que é fácil esquecer, controlar as tuas emoções. Tira as medidas às horas, aos dias que perdes sem motivações. De que te importam boas sensações se tu não as sabes viver? A abrir a reta final da playlist, ouvimos Goma, um grupo terceirense composto por Agostinho Leão na voz, Francisco Salles na bateria, João Tosti e João Mendes nas guitarras e Raul Cardoso no baixo, piano e voz. Os Goma venceram o Festival Angra Rock em 2010, mas antes disso estrearam-se em 2007 em Angra do Heroísmo e em 2009 gravaram e lançaram o álbum com título homónimo ao nome do grupo. Agora entram Ex-Wife com Ping Pong e logo a seguir 3% com um Homem Novo. Até já. Playlist com Miguel Bettencourt. Caminhamos para o fim da sessão de hoje da playlist no RCA, mas não sem antes ouvirmos Ornatos Violeta com a música Homens de Princípios, Paus com Deixa-me Ser e regressamos a Linda Martini com Ratos. Todo o meu sal. Mas exato sendo tudo uma salada, na mesma veia corre amor e vontade. Se não há carne, o coração não come nada. Pensa que é puro, não tenho de onde pensar. Só faz sentido tudo ser assim. Não sei, viver com tudo tem o mesmo fim. Se não me atrai uma forma de sentir, sou pior que o bicho cão e o bode preto. E se hoje quero alguém, pago a mesma conta. Só que na febre venho a doçura. Aquele macho prima pela fala mansa, cuidado firme em seu novo afer. Quem fala branco anda preto sob a língua. E sente-se, não tenho dono de pensar. quem tem logo de bom. Mulher é doce. Sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt.